Estamos na luta. Na luta contra quem, Bimala? Contra a ilusão? Contra o tempo? Contra os políticos? Contra nossos sentidos? Contra quem? Contra todos, contra tudo, contra todos, contra a velhice, contra a miséria, contra a ignorância. Nossa, quanta luta! Será que vamos vencer essa guerra? Não, não tem guerra. Estamos na luta, lutando uma guerra. Uai! É o casamento, é a única guerra que os inimigos dormem juntos. É, então. É uma guerra, é uma luta. É isso aí. Caminhos diferentes, resultados diferentes. Nossa, é tantos ingredientes que... Não é para falar dos ingredientes, tá vendo? É uma luta para achar a palavra certa. Nossa, não é fácil não. Tá, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita hoje, capítulo 2, verso 38. E nós vamos falar também do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Não tem aniversário hoje, não, hoje não tem aniversário de ninguém. Que a gente saiba, né? Que nós saibamos. Oh, saibamos, hein? Que palavra difícil, hein, meu? Tô falando difícil, hein? Vamos ler o Shrimad-Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se eu não falar demais, tá? É, tem que falar isso, né? Então tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Estamos na luta. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Nossa, estou na maior luta aqui para lembrar, Bima. Estou na maior luta para lembrar. É, também estou na maior luta para manter a paz. A paz mental, né? Nossa, é uma luta constante, né? Tá, vamos ver o que tem no Gita. Sim, senhora, vamos ver lá, porque todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então vamos tentar cantar o verso 38 hoje, né? O verso, já falei, capítulo 2, verso 38. Eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que é o segundo maior capítulo, né? É ele e o capítulo 18, são os dois maiores capítulos do Gita. Tá bom, resumo do conteúdo do Gita. Vamos tentar cantar o verso 38. Sukhaduke same kritva laba labo jaya jayo tato jyudaya jyujaswa naivam papam mavapsyasi. Tradução palavra por palavra. Sukha, felicidade. Duke, em aflição. Same, com equanimidade. Kritva, fazendo assim. Labalabo, tanto na perda como no ganho. Jaya jayo, tanto na derrota como na vitória. Tata, depois disso. Jyudaya, pela causa da luta. Jyudyaswa, lute. Na, nunca. Evam, desse modo. Papam, reação pecaminosa. Avapsyasi, você ganhará. Tradução completa. Lute por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota. E agindo assim, você nunca incorrerá em pecado. Está vendo? Krishna falou para Arjuna isso. É o milenar diálogo entre Deus e o devoto de Deus, né? No mínimo aqui, documentado, provado, esse diálogo tem aí mais de 5 mil anos e está sempre atual, né? Cada vez mais atual, é eterno, né? As palavras de Deus são eternas, perfeitas, completas, imortais. Vou até repetir aqui, Bimala. Lute por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota. E agindo assim, você nunca incorrerá em pecado. Vamos ouvir agora. Krishna falou, agora Prabhupada explica. O Senhor Krishna agora diz diretamente que Arjuna deve lutar por lutar, pois ele deseja a batalha. Está vendo? Porque sempre é feita a vontade de Deus, né? Tanto no céu material quanto no céu transcendental. Então é isso que Krishna deseja, então é isso que nós temos que fazer. Nós sempre estamos tentando agradar alguém. Agora, se a gente parar de tentar agradar os outros e tentar agradar Deus, a gente vai se dar bem, né? Agora, se a gente continuar tentando agradar outras pessoas, a gente vai continuar se dando mal, vai continuar insatisfeito e insatisfazendo também as pessoas que a gente tenta agradar, né? Principalmente as mulheres, né, Bimala? As mulheres nunca estão satisfeitas, né? Aos homens também. É nós, né, pessoas iludidas. É isso aí que acontece. Nas atividades da consciência de Krishna, mas mulher é mais insatisfeita ainda. Nas atividades é mais fácil satisfazer Deus. Tá, já parei. Você tem a mesma opinião. É mais fácil satisfazer Deus que eu. Tá bom, Bima, só tem razão. Nas atividades da consciência de Krishna não se considera alegria ou sofrimento, lucros ou ganhos, vitória ou derrota, porque, como a gente sempre repete aqui, são os dois lados da ilusão. Então, uma pessoa consciente de Krishna não é uma pessoa iludida, e uma pessoa iludida não entra nessa viagem de vitória ou derrota, lucros ou ganhos, alegria ou sofrimento, fama e infâmia, honra e desonra, e por aí vai. Tudo que é dual. A consciência de Krishna transcendental, eu gosto dessa palavra transcendental, Bimala. A consciência de Krishna transcendental é que tudo deve ser executado para Deus, Krishna. Está vendo? O sentido da vida é esse. O sentido eterno e real da vida é esse. A consciência de Krishna é assim, né? Transcendental. E tudo deve ser executado para Deus, Krishna. Assim, não há reação para as atividades materiais. Fazer qualquer coisa para Deus, não. Só as coisas autorizadas. É, senão, daqui a pouco, ah, vou matar para Deus. Tudo bem, você pode até matar para Deus, como o Arjuna fez. Mas quem mandou você fazer isso? É, não, eu sinto. Não, não sente não, meu amigo. Não sente não, senão você vira um sentimentalista. Um sentimentaloide. Não sente não. Segue regras e regulações. Segue o representante de Deus. Senão você vai fazer loucura, vai virar um fanático aí, um louco, um sentimentaloide e só vai fazer bobagem. E aí, meu amigo, você vai fazer vikarma, ou seja, ações não autorizadas. E aí, ao invés de ir para frente, você vai para trás. Ao invés de avançar na consciência de Deus, você vai perder a consciência de Deus. Se é que um dia teve alguma, né? Aquele que age para a sua própria gratificação dos sentidos, seja em bondade ou em paixão, está sujeito à reação boa ou má, tá vendo? Nós temos que agir transcendentalmente, de forma transcendental e não de forma material. Por quê? Aquele que age para a sua própria gratificação dos sentidos, aquele que faz o que sente bem, eu me sinto bem fazendo isso, né? Seja em bondade ou em paixão, está sujeito à reação boa ou má. Então, mau negócio. Quando a gente faz alguma coisa, né, que gera reação, ficamos cada vez mais presos na roda do tempo, a roda do samsara. Ou seja, nas redes de ações e reações, nas leis do karma, pronto. A gente tem que escapar, né? Escapar dessas ações e reações. Mas aquele que se rendeu completamente às atividades da consciência de Krishna não tem mais obrigações para com ninguém, nem está em débito com ninguém, como acontece para a pessoa que está no curso ordinário de atividades. Está dito no Bhagavatam 11.5.41 que, vou ler a tradução, qualquer pessoa que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, renunciando a todos os outros deveres, não é mais um devedor, nem tem obrigações para com ninguém, nem para com os semideuses, os sábios, as pessoas em geral, os parentes, a humanidade, os antepassados. Esta é uma pista indireta que Krishna dá a Arjuna neste verso, e o tema será explicado mais claramente nos versos seguintes. Tá vendo? Tá vendo, Bimala? Qual é o tema do programa mesmo? Não lembro, Bimala. Mas eu estava pensando aqui, tentando fazer, formular uma ideia aqui que eu queria. Estamos na luta. Ah, tá, é isso aí. Eu queria falar uma coisa que tem tudo a ver aqui. Tá, estamos na luta, mas qual luta? O devoto, ele está na luta que Deus quer. Aí sim, aí ele se dá bem, né? Você viu o resultado de lutar a luta de Deus e não a nossa luta? Aqui, a luta de Deus, quem luta a luta de Deus, ó, recebe tudo isso aqui, ó. Recebe esses benefícios, ele não deve mais nada para ninguém, né? Aqui, ó. Qualquer pessoa que tenha se rendido completamente a Krishna, Mukunda, renunciando a todos os outros deveres, não é mais um devedor, nem tem obrigações para com ninguém, nem para com os semideuses, os sábios, as pessoas em geral, os parentes, a humanidade, os antepassados. Esta é uma pista indireta que Krishna dá a Arjuna neste verso, e o tema será explicado mais claramente nos versos seguintes. Então, estamos na luta, mas qual luta? A nossa luta ou a luta de Deus? se a gente está na nossa luta, meu amigo, vamos nos enrolar cada vez mais ficamos enrolados nas leis de ações e reações, cada vez mais a gente se enrola, a gente deve mais, a gente aumenta a nossa dívida. Agora, se a gente está lutando a luta de Deus, cada vez mais a gente se livra, né, de todas essas dívidas para com todas essas pessoas, semideuses, sábios, pessoas em geral, parentes, humanidade, antepassados. Então, estamos em qual luta? Estamos na nossa luta? Não, a nossa luta é fria e o resultado é pior ainda. Temos que entrar na luta de Deus, como Arjun vai entrar, né? Nós somos Arjun, né? Infelizmente, nós somos Arjun na fase iludida, querendo lutar as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas quando Arjun acorda, quando nós acordamos, aí nós queremos lutar a luta de Deus, e aí é só alegria, aí é só suka, como fala aqui no verso, né, Bhimala? Suka, só felicidade. E a gente se livra da dukkha, aflição. Então é isso que Krishna quer, que todos parem com a luta ilusória e lutem a luta dele, que acaba com a ilusão, o sofrimento e tudo que é ruim. E aí, qual luta nós vamos continuar lutando? Ou começar a lutar? Parar a nossa luta material e começar a luta transcendental. Essa é a melhor luta, a luta de Deus, a luta de Krishna. E o resultado também é o melhor. E é um resultado eterno. Não é um resultado temporário, é um resultado eterno. Aí nós vamos ganhar essa batalha contra a ilusão, lutando a luta certa, a luta de Deus. Porque Krishna quer. Krishna quer isso, né? Que a gente lute por lutar. Porque o resultado é dele. Tá bom, já parei de falar. Nossa, já ouvi tantas aulas dos devotos sobre isso, Bhimala. Lute por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, que são os dois lados da ilusão, perdas ou ganhos, vitórias ou derrotas. E agindo assim, você nunca incorrerá em pecado. Aí a gente para de pecar. Parando de pecar, não tem mais que pagar pecados. E não tendo mais pecados para pagar, a gente fica livre, a gente se libera. É o que Krishna quer, que todo mundo pare de sofrer e volte para casa. Mas enquanto estivermos cheios de pecados e fazendo pecados, não vamos voltar para a morada eterna de Deus. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, e o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo. É só você clicar aí que você encontra esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, de graça para ler na tela ou baixar. Várias opções. Mas se você não quer ler nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, aí você vai descendo. Já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você desce mais 4 livros. Já apareceu o Bhagavad Gita como ele é. O Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, você já encomenda um também, esse aí é baratinho, esse aí você dá de presente, você empresta, você aluga, você vende, ou então, dia 25, você esquece por aí e compartilha conhecimento e fica bem na foto com Deus. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. O que eu vou falar agora? Vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí no mundo inteiro, né? Então os endereços estão no nosso site, você faz contato antes, porque devido aí à pandemia, né, tem locais que estão abertos ao público e tem lugares que não estão abertos ao público, dependendo do país, da cidade, do estado. Então faz contato antes, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa. Aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Tá com saudades, Bimala, do Centro Cultural de Ribeirão Preto? Então, já está funcionando lá há mais de mês, né? O Prabhu Dhyanardana está no comando lá, e a gente vê os convites no grupo, né? No grupo de Ribeirão Preto, no WhatsApp, já está, todas as informações, está ele toda semana, ele posta lá todas as informações para as pessoas de Ribeirão e região, né, comparecerem. Então, faz contato lá, que lá está funcionando há mais de mês. Que eu saiba, lá está funcionando há mais de mês. Você está pensando em ir lá. Tá bom, sim, senhora. O que mais que é para falar? Mais nada, né? Então vamos ler mais, não tem aniversário, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. No sul também, os devotos estão fazendo o festival lá. Inclusive fizeram há poucos dias o aniversário do Prabhu Harakanta Das Brahmachari. Então faz contato antes. Eu sempre falo aqui, ó, faz contato antes para você não perder pernada, né? Você pergunta o dia, a hora, e aí não tem erro. Você vai e leva quem você quiser, né? Para experimentar a consciência de Deus, que é colorida, cheirosa, saborosa, sonora e etc. Falei colorida? Então. Tá, já parei de falar. Não é fácil não, hein, Bimala? Você manda falar, depois manda desfalar. Estamos lendo o Shrimadbhagavatam, canto 4, capítulo 23. Prito Maharaja volta ao lar. Não, está ao contrário. Maharaja Prito volta ao lar. Canto 4, capítulo 23. Paramos onde, hein? Onde se falou a essência de todos os textos védicos. Qual é a finalidade dos Vedas? Vedaischa Sarvair Aham Eva Vedya, Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Em português, o propósito do conhecimento védico é compreender Deus, Krishna, e os seus devotos. Esse é o propósito dos Vedas. Então, quem estuda os Vedas, quem lê os Vedas e não entendeu isso, não chegou na conclusão dos Vedas. Sempre que falamos de Krishna, também nos referimos a seus devotos, pois Krishna jamais está sozinho. Imagina, Deus sozinho. Não. Se qualquer pessoa famosa, qualquer autoridade, nunca está sozinho, né? Agora imagine Deus ficar sozinho. Imagina Deus sentado lá nas nuvens, num trono, velhinho, barbudo. Sozinho, sem fazer nada, depressivo. Esse Deus com certeza não é Krishna. Imagina, fica lá sentado num trono, barbudo, sozinho, no meio da nuvem, tacando raio na cabeça dos outros, fazendo o quê? Fazer nada. Que é asilo lá? É asilo, asilo solitário? Não, Krishna não é esse Deus. Krishna nunca está sozinho. E se estiver sozinho é porque está aprontando ou vai aprontar. É, tem essa também. Ele é Nirvishesha ou Shunya. Calma, estou ladinhando a página. Sem variedade ou zero. Krishna é pleno de variedades. A presença de Krishna elimina qualquer possibilidade de vazio, né? Eu não entendi, eu virei aqui, eu acho que eu li alguma coisa, faltou alguma coisa, eu não prestei atenção. Ah, tá bem, faltou a palavra nunca. Poxa vida, eu acho que eu estou com fome, eu comi a palavra nunca, Bimala. Falei, não estou entendendo, não estou entendendo. Primeiro eu falo que ele nunca está sozinho, né? Eu falo, eu repito, quem sou eu para falar alguma coisa? Sempre que falamos de Krishna, também nos referimos a seus devotos, pois ele jamais está sozinho. Até eu comentei, né? E se tiver sozinho é porque está aprontando ou vai aprontar, né? Ou já aprontou ou vai aprontar. É batata, né? Um pouquinho de experiência que a gente tem nos passatempos de Deus é essa. Se ele tiver sozinho é porque ele está aprontando ou vai aprontar. Aí eu falei, ele é Nirvishesha. Não, ele nunca é Nirvishesha ou Shunya. Nunca. Nunca. Ele nunca é sem variedade ou zero. Krishna é pleno de variedades. A presença de Krishna elimina qualquer possibilidade de vazio. Não tem essa, com Krishna e com os devotos de Deus, não tem essa história de vazio ou sem variedade. Não, não, não. Krishna é pleno. É pleno de variedades. Ou ilimitadamente cheio de variedades. Ele nunca chega ao fim dos seus passatempos. Está sempre inventando passatempo novo, né? Suas energias, suas servas. Sempre Krishna está vivendo um passatempo ou criando um novo passatempo. Por quê? Porque ele é ilimitado, ele nunca é vazio. Ele é cheio de variedades, porque a variedade é a mãe do prazer. Se um rei, desejoso de sair vitorioso e obter o poder governamental, cantar a narração de Prito Maharaja 3 vezes antes de partir em sua quadriga, todos os reis subordinados naturalmente entregar-lhe-ão toda a espécie de impostos, assim como entregaram-nos a Maharaja Prito simplesmente por sua ordem. Visto que um rei governante naturalmente deseja governar o mundo, ele deseja fazer que todos os demais reis se tornem vassalos dele. Era esta também a posição, há muitos anos atrás, quando Prito Maharaja governava a Terra. Naquela época, ele era o único imperador deste planeta. Há 5.000 anos atrás, também Maharaja Yudhishthira e Maharaja Parikshit eram os únicos imperadores deste planeta. Mandava no mundo inteiro, mandava e desmandava, né? Às vezes, os reis subordinados rebelavam-se e era necessário que o imperador fosse até eles e os castigasse. Este processo de cantar as narrações da vida e do caráter de Prito Maharaja é recomendado para os conquistadores reais, caso eles queiram satisfazer os seus desejos de governar o mundo. Agora os governantes não governam nem o país deles, né? Todo mundo manda, parece casa da sogra. Todo mundo manda e ninguém apita nada, né? Um manda, outro desmanda. Nossa, só confusão. Um devoto puro, dedicado à execução dos diferentes processos de serviço prático e amoroso a Deus, poderá estar situado na posição transcendental, estando completamente absorto em consciência de Krishna. Porém, mesmo ele, enquanto executa serviço prático e amoroso a Deus, precisa ouvir, ler e induzir os outros a ouvir sobre o caráter e a vida de Prito Maharaja. É, Prabhupada falou, quem não lê não fica nessa consciência de Deus, nessa consciência de Krishna. Cai. Não importa se é cachorro grande, se é cachorro pequeno. Se quem não lê, não fica, cai. É, Prabhupada já reclamava, né, enquanto estava aqui com a gente, da falta de líderes na ISKCON, né? Falta liderança, falta líder. Prabhupada reclamava disso, só estou repetindo aqui, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Existe uma classe de devotos neófitos que vivem muito ansiosos por ouvir sobre os passatempos do Senhor Krishna, especialmente os capítulos da Dança Eterna do Amor no Śrīmad-Bhāgavatam. Tais devotos devem saber através desta instrução que os passatempos de Prita Maharaja não são diferentes dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Como rei ideal, Prita Maharaja manifestou todos os talentos ao mostrar como governar os cidadãos, como educá-los, como desenvolver o Estado economicamente, como lutar contra inimigos, como realizar grandes sacrifícios e etc. O Chatinanda não gosta de falar etc, Brima, eu já percebi isso. Né, Chatinanda? Assim, recomenda-se ao devoto fingido ou devoto neófito, né, que ouça, cante e faça que outros ouçam sobre as atividades de Prita Maharaja, mesmo que ele se julgue situado na posição transcendental de serviço prático e amoroso avançado. Calma, Bimala, estou ladeando a página. O grande sábio Maitreya prosseguiu: meu querido Vidura, acabo de falar na medida do possível as narrações sobre Prita Maharaja, que enriquecem nossa atitude devocional. Quem quer que tire proveito desses benefícios também volta ao lar, volta ao Supremo como Maharaja Prita. A palavra Shravaye, mencionada num verso anterior, indica que devemos ler, não somente para nós mesmos, mas também devemos induzir outros a ler e a ouvir. Isto se chama pregação. Puxa vida, tá vendo, Bimala? Tomara que alguém se motive a ler, né, ouvindo a gente aí. É, se a gente conseguir ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento, ficaremos cada vez mais felizes, né? A palavra Shravaye, mencionada num verso anterior, indica que devemos ler não somente para nós mesmos, mas também devemos induzir outros a ler e a ouvir. E isto se chama pregação. Gostei disso, viu? Gostei disso. Isso endossa o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo não só para a gente, né? É, a ideia era essa, né? Pô, eu preciso ler os livros de Prabhupada. Como que eu vou fazer para continuar fazendo isso, né? Vou ler na rádio, vou ler na internet. Então, várias pessoas já estão fazendo isso. Nosso amigo Alan, do Rio de Janeiro, ele está lendo vários livros de Prabhupada, né? Não sei se a gente inspirou ele, né? Mas eu fico feliz, né, de saber disso, que ele está fazendo isso e outros também, né? Todos podem. Quem não pode ler o livro de Prabhupada? Só quem não sabe ler. Só quem não foi alfabetizado ainda, né? Então, não foi alfabetizado, então se esforce aí para aprender a ler, para você ler os livros de Prabhupada e incentivar outras pessoas a lerem também. Legal, muito legal, né, Bimala? Poxa, cada vez mais... Cadê? Cada vez mais Prabhupada nos motiva, né? Prabhupada motivando todo mundo aí, ler. Ler, depois a gente vê onde parou aqui. Essa Bimala não é fácil, não, viu? É, Bimala, você não é fácil, não. Vou ler de novo. Kali Yuga tem que ler 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Ah, parar, porque já deu tempo, tá? Então eu ia ler mais uma vez, mas você já mandou parar. Então vamos parar aqui, né? Na palavra Savra Shravaye. Não, tá certo, eu sou sempre o culpado. Eu que sou o culpado. Não, é sempre eu. Eu sou o culpado. Não tem outra pessoa culpada. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, Todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, né? Você que não tem o Purana Imaculado aí, é muito simples. Está de graça no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. É a opção que está passando aí agora, ó. Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya cantava. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pariman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Calma, estou indo lá. Vamos começar um outro capítulo, né? Calma, Bimba, eu estou desmarcando e salvando. Depois eu perco a marca aqui e a gente fica igual um barata tonta procurando onde estava. O encontro de Usha e Aniruda. Esse é o capítulo que nós vamos começar agora. O encontro de Aniruda e Usha, que causou uma grande luta entre o Senhor Krishna e o Senhor Shiva, é muito misteriosa e interessante. Maharaja Parikshit estava ansioso para ouvir a história inteira de Shukadeva Goswami, e assim Shukadeva a narrou. Meu querido rei, você deve ter ouvido o nome do rei Bali. Ele era um grande devoto que deu em caridade tudo o que ele tinha, a saber, o mundo inteiro, para o senhor Vamanadeva, a encarnação de Vishnu, como um sacerdote brahmana anão. O rei Bali teve 100 filhos. E o mais velho deles era Banassura. Bali Maharaja. Nome bonito, né, Bima? Esse, não quero ter filho com esse nome. Não quero ter filho nenhum. Meu filho é o perdão. Eu quero ter o filho igual o de Chanakya Pandita. Esse grande herói Banassura, nascido de Maharaja Bali, era um grande devoto do Senhor Shiva e estava sempre pronto a prestar serviço a ele. Por causa de sua devoção, ele alcançou uma grande posição na sociedade e ele era honrado em todos os aspectos. Na realidade, ele era inteligente e liberal também. E suas atividades são todas dignas de louvor, porque ele nunca desviou de sua promessa e palavra de honra. Ele era muito veraz e fixo em seu voto. Naqueles dias, ele governava a cidade de Shonitapur. Pela graça do Senhor Shiva, Banassura tinha 1000 mãos e ele se tornou tão poderoso que mesmo semideuses como o rei Indra o serviam iguais a servos mais obedientes. Muito tempo atrás, quando o Senhor Shiva dançava em sua célebre forma chamada Tandava Nritya, pela qual ele é conhecido como Nataraja, Banassura ajudou o Senhor Shiva na sua dança por tocar tambores ritmicamente com suas 1000 mãos. Isso aqui dá inveja em qualquer percussionista, né? Imagina 1000 mãos. O Senhor Shiva é bem conhecido como Ashutosha, agradado muito facilmente, e também ele tem muita afeição por seus devotos. Ele é um grande protetor de pessoas que se abrigam nele e é o mestre de todos os seres vivos dentro deste mundo material. Satisfeito com Banássura, ele disse: qualquer coisa que você desejar, pode obter de mim, porque estou muito satisfeito com você. E Banássura respondeu: meu querido senhor Shiva, se você fizer o favor, pode permanecer em minha cidade só para me proteger das mãos de meus inimigos. Certa vez Banássura veio oferecer seus respeitos para o senhor Shiva. Ao tocar os pés de lótus do senhor Shiva com seu elmo, que brilhava igual ao globo solar, ele ofereceu suas reverências a ele. Enquanto oferecia suas respeitosas reverências, Banássura disse: meu querido senhor Shiva, qualquer um que não satisfaz ou não satisfez sua ambição será capaz de fazer isso por se abrigar em seus pés de lótus, que são como árvores dos desejos. Pode-se pegar delas qualquer coisa que se desejar. Meu querido senhor Shiva, você me deu 1000 braços, mas eu não sei o que fazer com eles. Por favor, me perdoe, mas parece que não posso usá-los propriamente no combate. Eu não consigo encontrar ninguém competente para lutar comigo, exceto vossa divindade, o pai original do mundo material. Às vezes, eu sinto uma grande tendência de lutar com meus braços, e eu saio para encontrar alguém adequado. Infelizmente, todos fogem por conhecerem meu poder extraordinário. Frustrado por não achar um adversário, eu simplesmente satisfaço a coceira de meus braços por bater com eles contra as montanhas. Assim, dessa forma, eu quebrei muitas grandes montanhas em pedaços. O senhor Shiva realizou que sua bênção se tornou problemática para Banássura e se dirigiu a ele: seu velhaco, você está muito ansioso para lutar, mas por que você não tem ninguém para lutar? Está deprimido? Apesar de você pensar que não existe ninguém no mundo para se opor a você, com exceção de mim, eu digo que você eventualmente encontrará essa pessoa competente. Nessa hora, os seus dias chegarão ao fim e sua bandeira de vitória não tremulará mais. Então você verá o seu falso prestígio destroçado em pedaços. Depois de ouvir a declaração do senhor Shiva, o mestre é assim mesmo, tem que castigar o discípulo, que é o orgulhoso, né, cheio de falso ego, ou que está fazendo a coisa errada, né, é dever do mestre espiritual. Depois de ouvir a declaração do senhor Shiva, Banássura ficou muito envaidecido com seu poder. Ele ficou excitado, pois encontraria alguém que fosse capaz de destroçá-lo em pedaços. Banássura então retornou ao lar com grande prazer, e ele sempre esperou pelo dia quando um guerreiro adequado viria para cortar a sua força. Ele era um demônio tão tolo. Parece que tolos, seres humanos demoníacos, quando desnecessariamente dominados por opulências materiais, querem exibir essas opulências, e tais pessoas tolas sentem satisfação quando essas opulências são exauridas. Que apanhar, né? É masoquista, né? Quem gosta de apanhar é masoquista. A ideia é que eles não sabem como gastar a sua energia em causas certas, pois não são cientes sobre o benefício da consciência de Krishna. É um devoto de Krishna, de verdade, ele gasta todas as suas energias com Deus, né? Na realidade, existem duas classes de homens. Um é consciente de Deus, Krishna, e o outro é não consciente de Krishna. Os homens não conscientes de Krishna geralmente são devotados aos semideuses, enquanto os homens conscientes de Krishna são devotados à suprema personalidade de Deus, Krishna. Pessoas conscientes de Krishna utilizam tudo para o serviço do Senhor. As pessoas não conscientes de Krishna utilizam tudo para o prazer sensual. E Banássura é um exemplo perfeito de uma pessoa assim. Ele estava muito ansioso para utilizar, para sua própria satisfação, o seu poder extraordinário de luta. Sem encontrar nenhum combatente, ele golpeava suas mãos poderosas contra as montanhas e as quebrava em pedaços. Em contraste a isso, Arjuna também possuía poderes extraordinários de combate, mas ele os utilizava somente para Krishna. Tem um S a mais aqui, Bimo. Estou fazendo nada. Então vou aproveitar e corrigir aqui. Não estou fazendo nada, só lendo. Isso aí qualquer um faz. Em contraste a isso, Arjuna... Ninguém perguntou, tá bom, só tem razão. Já parei. Em contraste a isso, Arjuna também possuía poderes extraordinários de combate, mas ele os utilizava somente para Krishna. Banássura tinha uma filha muito bonita, cujo nome era Usha. Quando alcançou a idade de casamento e dormia entre suas muitas amigas, ela sonhou uma noite que a Niruda estava a seu lado e ela desfrutava uma relação conjugal com ele, embora ela nunca tê-lo visto realmente nem ouvido sobre ele antes. Ela acordou de seu sonho a exclamar muito alto: "Meu querido amado, quem é você?" Exposta para suas outras amigas dessa forma, ela ficou um pouco envergonhada. Uma das amigas de Usha era Chitraleka, que era filha do primeiro-ministro de Banássura. Chitraleka e Usha eram amigas íntimas, e por causa de muita curiosidade, Chitraleka perguntou: "Minha querida bela princesa, como até agora você não casou com nenhum jovem rapaz, nem você viu quaisquer rapazes até agora, estou surpresa que você exclamou dessa forma. Quem você procura? Quem é o seu par adequado?" Ao ouvir as indagações de Chitraleka, Usha respondeu: "Minha querida amiga, em meu sonho vi um belo rapaz jovem que é muito, muito belo. Sua tez é escura, seus olhos são justamente iguais a pétalas de lótus e está vestido com roupas amarelas. Seus braços são muito longos e suas características corpóreas em geral são tão agradáveis que qualquer jovem moça ficaria atraída. Eu sinto muito orgulho de dizer que esse jovem rapaz me beijava." Agora que está ficando bom, você toca esse relógio, hein, Bimo? "E ele apreciava muito o néctar de seu beijar. Lamento informá-la que justamente depois disso ele desapareceu e eu entrei num redemoinho de desapontamento. Minha querida amiga, estou muito ansiosa para encontrar esse jovem homem maravilhoso, o desejado senhor do meu coração." O príncipe encantado, né? Depois de ouvir as palavras de Usha, Chitraleka imediatamente respondeu: que é, Bimala? Parar é verdade, tem que parar. Nossa, infelizmente tem que parar. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição de graça no nosso site. É muito simples. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. E se você não achar, fale com a gente. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes no 10º canto. Depois você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois aparece aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já aparece aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, apareceu o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus,